quatro cantos da terra se ouve a voz do Deus eterno, derrotando, destruindo as criaturas do inferno. Mas quando eu falo da Bíblia, você até mal se sente, me diz que não suporta meu papo de crente. Na minha mente está meu gozado fragante, a farinha que vale ouro me deu a carreira possante. Uma quadrada cromada que sempre carrego na cinta, para resolver qualquer tipo de fita. Qualquer turbulência, meu camarada, me diga, eu tô ligado que eu tenho grana toda hora. Várias vezes dizendo que me ama, é, e me adora. Eu tô ligado que a minha consciência é meu guia, assim o meu avô dizia. No meu território eu sou a fortaleza, eu sou o faraó. Eu sou comandante da substância proibida, habilidade de pó. Salafrário, pilantra, dedo de seta. Eu não quero ninguém aqui na quebrada com esse perfil. Língua grande demais, afunda navio, ouviu? Se vacilar, o chicote estrala. Vacilou, banha de dundum na cara. Eu estou ligado, mano, que está chegando a hora do julgamento. Eu estou sentindo um calafrio por dentro. Eu estou sentindo o demônio me agarrando. O tempo está fechando, a hora está chegando. O tempo do mal está se esgotando. Nossas palavras não são levadas pelo vento. Submissão à Bíblia, antídoto pro veneno que o mundo destila. Vomita em nossos lares, frequência de rádio e TV. Tempestade dos ares, padrão de vida em mundo imposto pela mídia. Prostitua, mate, destrua, é o que nos ensina. Destrua o povo começando pela família. A humildade transformando homens em anjos. A arrogância transformando anjos em demônios. Contra você é você, contra você mesmo. Contra você é você, contra você mesmo. Contra você é você, contra você mesmo. Você é seu pior inimigo, seu pior pesadelo. Condenação é séria, tá tudo trancado. Olhos abertos, todos grilados. O medo vem, pensamento fraco. Desejo de matar, tá errado. Ele desconhece a vítima, queda foi direto na testa. Palavrões de Judas estão cegos. Blasfemou, se embriagou, o demônio se apossou. Tá perturbado, tá dando tudo errado. Não desejo a morte, nem quero ver meu inimigo finado. Nem ver sua mãe olhar pro retrato. Ela se lembrou do seu primeiro aniversário. Um presente barato, a malandragem continua se acaba no teor alto, alto. Lombrado, ele pede outro cigarro. Quer mudar de vida com um Deus errado. Outro mutilado, mesmo esse papo furado. Jogo do inferno, outro laço. Não é assim que deve se proteger. A luz é o caminho, você vai ver. É só crer, é preciso se arrepender. Vero DB, cotidiano violento, pá e pum. PM, pronto pra jogar mais um. Mundo de grades, cadeiras de rodas. Faça a coisa certa, não bate o idiota. O preto a menos é o que o sistema quer. Pare de ver esta vida bandida. Do lado mais fraco, a corda se arrebenta. Aqui nos lembra conta, quebrada violenta. Sou um porta-voz da periferia, falando do meu povo, relatando dia a dia. Campo da esperança, São Francisco lotado. Mais uma tia vendo seu filho ser enterrado. Que o brincou de ser herói da periferia. Trilha sonora no gueto. Contra você é você, contra você mesmo. Contra você é você, contra você mesmo. Contra você é você, contra você mesmo. Você é seu pior inimigo, seu pior pesadelo. Quantos manos perdidos de razão estão vestidos, vivendo na lama pelo demônio estão cativos. Irmão matando irmão, sem um pingo de dó. Observe ao seu redor, o mundo anda bem pior. A miséria é tanta em cada canto da favela. Mas continuam cegos, aos mortos acendem vela. Trocam a vida eterna por uma lata de mela. Viagem ilusória que os põe atrás da cela. Tiro sinfonia da periferia, não dá pra rimar. Violência com poesia, assaltos enquanto o sol ainda brilha. A aflição não renegam a idolatria. Retrato falado, o mundo escravizado. Aviso já foi dado, mas tem sido desprezado. Sem Jesus nada feito, você tá condenado. Você está no sofrimento, não sabe mais onde ir. É isso, Senhor, que bate sua porta, está na hora de abrir. Se tem sede, vá ele beba, a salvação é nele, pode ter certeza. Suprindo necessidades é nossa fortaleza. Bem-aventurado aqueles que estão longe da vida de pecados, crimes, drogas, vícios ficaram lá no passado. Faça parte desse exército, seja soldado nessa guerra, ganhando almas pra Deus na infinita batalha na terra. O evangelho é pregado para salvar nossas vidas. Da periferia e invasões, existe milhões de famílias que chegam nas escrituras. Refúgio de suas vidas, sofrimento do meu povo contado em poucas linhas. Resgate e salvação, isso não é ilusão. A palavra de Deus é sagrada, você crê nisso ou não?